Projeto X Podcast. I'm such a dreamer to put the world to rights. I stay home forever with two. Distópico do Projeto X Podcast, e novamente vamos falar de um livro, mais uma obra clássica da literatura mundial, e eu acho que uma obra que tem muito a ver com os nossos dias atuais, com os acontecimentos perigosamente do Brasil, atual. No mundo. É uma obra que é sempre atual, ela fala de muitos conceitos interessantes. Isso dá medo, dá muito medo. Ela dá muito medo, né? Acho que são conceitos da humanidade. Enfim, nós vamos falar de 1984, de George Orwell. Eu sou Fernanda Fofonca e quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Aqui é o Rhodes Smith e o que existe no seu quarto 101? Aqui é a Adri e nós vivemos num mundo com grandes irmãos zelando pela gente mais do que a gente deveria ter. Freedom is the freedom to say 2 + 2 = 4. Como falamos inicialmente, nós vamos falar, acho que é uma das obras mais importantes da literatura do século XX, uma distopia. Não sei se vocês sabem o que é distopia, alguém quer explicar o que é uma distopia? Distopia, de acordo com um dos grandes irmãos chamado Wikipédia, é o pensamento, filosofia ou processo discursivo baseado em uma ficção que é o oposto da utopia. Ou seja, é um mundo em que tudo que era possível dá errado, em que todos os sonhos de futuro que uma determinada sociedade tem são invertidos e que geralmente são caracterizados pelo totalitarismo, pelo autoritarismo, pelo excesso de controle de uma sociedade altamente violenta, altamente opressora. Geralmente, um elemento que é muito forte é a tecnologia como uma ferramenta de controle. Quem tem a tecnologia na mão é quem manda naquela sociedade, é quem controla a vida dos seus cidadãos. E no 1984 isso é muito presente também, como nós vamos falar ao longo desse cast. Bom, pense no mundo que deu errado, esse é uma distopia. Aquele mundo que tu não quer viver... Ou seja, o nosso! É uma distopia. Não, a gente ainda tá um pouquinho melhor. Estamos organizados, a gente acha que tem liberdade, tá bom. Tá a bom. Gente acha, né? A gente, na verdade, é os proleta lá que acham que tá de boa, né? Estamos controlados pelos membros do partido. Na verdade, tem um ponto que eu li em 1984, a primeira vez, quando eu tinha uns 18 anos. E eu li junto um livro chamado Admirável Mundo Novo, do autor Adol Hulix. Não lembro qual ordem, o que, que eu li primeiro. São dois livros que tratam de temas parecidos, seguem caminhos um pouco diferentes. A forma como as coisas funcionam na sociedade são um pouco diferentes. E eu lembro que na época, eu, uma caloura, né, um bicho no jornalismo, vendo várias teorias de comunicação e lendo 1984 e aquilo, meu Deus, olha tudo que eu estou estudando sobre determinados assuntos de comunicação. Sim, aqui dentro. Tive essa impressão também. E eu acho que ela realmente é uma das obras assim mais interessantes da cultura popular, assim. Ela faz uma crítica a governos totalitários, governos fascistas, enfim, principalmente governos que surgiram nas décadas de 30 e 40 na Europa, como o fascismo, o nazismo, o stalinismo, né, na União Soviética, todos esses tipos de regimes totalitários. E ele mostra como que o governo, o partido, ele usa de diversas ferramentas para controlar o seu povo. E ele é muito interessante porque o livro foi escrito em 1948. Ele traz conceitos que são ainda muito atuais, conceitos até tecnológicos atuais, como a própria teletela, entre outras coisas. Eu acho que é uma obra que... aquelas que é muito difícil, tu, mesmo depois de muitos anos que tu lê, tu consegue realmente tirar muita ideia, muitos conceitos, e ela ainda é importante, ela ainda influencia muitas outras obras, né, que vieram depois e outras coisas. Inclusive uma que a gente já comentou aqui no Projeto X, que é V de Vingança, que ótimo, com certeza ótimo. Foi muito com inspirado certeza. Em 1984. Então, é realmente uma obra muito importante e eu acho que tava... a gente estava precisando, sim, falar sobre ela. Exatamente. Que maneiro. É, acho que o mais legal, realmente, assim, entendendo um pouquinho o raciocínio da Fer, é que é exatamente isso, assim. Ela é uma obra muito bem conceituada, né? Foi criada há muito, muito tempo, né? Pelo Warren, né? E por causa de todo o impacto que ela gerou, hoje a gente pode chamar ela como obra máxima, né, desse autor, né? Que ele tem um outro muito bom livro, né? Que é A Revolução dos Bichos. Mas, falando assim, acho que antes de entrar na história realmente do livro, né? Na sinopse e tal, uma coisa muito legal mesmo é reforçar essa visão aí do futuro, né? Que ele se propõe a criar aí durante o romance dele, né? Então tem muita, muita coisa que ele teve a paciência, ele teve o entendimento de realmente transcrever e calcular aí o que esses supostos regimes aí poderiam usar de arma aí pra realmente controlar uma massa, criar um regime aí extenso, né? Utilizar aí diversas técnicas pra manter o poder. Então tem muito, muito conceito aí legal que a gente vai comentar e que foi criado para esse livro aí, que eu acho assim, é sensacional a gente ter essa oportunidade realmente de falar, explicar com vocês aí, debater um pouquinho sobre essa obra aí tão importante aí na literatura mundial, né? Eu acho que, inclusive, acrescentando o que vocês falaram, o que o Orwell fez nesse livro não é apenas uma previsão de futuro que é assustadoramente plausível, mas também uma análise de história muito forte. Uma análise do tempo dele também, né? Tipo, aquilo, ele estava vendo aquilo acontecer ali na Europa, sim, né? Então ele tinha uma mostragem muito interessante. Sim, exatamente. Logo pós-Segunda Guerra, né? Ele sofreu muito. Talvez por isso a análise dele tem essa força tão grande. Não apenas porque ela é plausível, mas porque ela é embasada em coisas que ele viu e coisas que ele viveu ao longo da trajetória dele e coisas que estavam acontecendo. O 1984, ele é um retrato à sua maneira da sociedade de 1948, que foi o ano em que ele foi lançado. Como a frase da Fer, essa relação de passado, presente e futuro é muito mostrada nesse livro, entendeu? E ele acaba fazendo isso, que usando uma história futurista, ele faz uma análise do tempo dele, que nos ajuda tanto a entender o tempo dele, quanto a entender um pouco do próprio nosso. Tem alguns conceitos que eu acho que são interessantes, né? O Orwell, ele era um jornalista também, ele foi correspondente na Segunda Guerra da BBC. Ele viu muitas coisas que aconteceram. Ele foi voluntário como combatente na Guerra Civil Espanhola. Então é uma outra coisa que também deu muita visão pra ele. Ele até escreveu um livro sobre isso. Mesmo antes disso, ele era da Polícia Imperial da Índia e ele viu o que, que o país, sim, dele fazia. Ele é um cronista. E como cronista, ele realmente conseguiu construir um retrato da sociedade. E uma coisa que é interessante, que o Orwell diz que ele escreveu 1984 dentro da Inglaterra, a história se passando dentro da Inglaterra, porque ele queria dizer que nós, falantes de língua inglesa, não somos superiores. Nós também podemos cair nesta situação de totalitária. Nós podemos incorrer deste mesmo erro. Não é algo tão difícil de acontecer. Tanto que a figura do Grande Irmão, na verdade, muitos acham que é uma crítica única e exclusiva à União Soviética, mas na verdade não. Ela é uma crítica a diversos regimes totalitários. E a figura do Grande Irmão, ela representa não apenas Stalin, mas ela também é um pouco do Hitler e do próprio Churchill, sim, que era o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, a crítica dele específica não é ao socialismo, ao Partido Comunista, à União Soviética especificamente, até porque ele, por um tempo, se declarava, né, um social-democrata, mas sim a facilidade com que a humanidade tem para cair num regime totalitário. E o quanto isso é independente do tipo de alinhamento político, isso está muito mais atrelado a outros conceitos. O próprio livro Revolução dos Bichos fala muito, sim, isso, que a Revolução dos Bichos é uma sátira, né? Uma sátira ao comunismo, à União Soviética, no sentido de que a fazenda se revolta, os animais tomam conta e daí os porcos assumem a liderança, porque os porcos eram mais inteligentes, e tem aquela frase clássica, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Então, é muito mais uma questão de retratar o ser humano como algo que, se ele tiver acesso ao poder ilimitado, ele vai usar isso de forma abusiva. Não é uma crítica a outros tipos de alinhamento político, e sim a uma estrutura de governo, a uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder. Acho que mais do que de governo, é uma estrutura, exatamente, de poder. Porque assim, o que a gente vê que é mais criticado são elementos que foram utilizados por diversos governos que inclusive não são considerados totalitários. É a questão da propaganda, sim, é a questão do nacionalismo inflamado que é imposto às pessoas. Isso a gente via na União Soviética, sim, via na Alemanha nazista, sim. Mas Mas era visto na Inglaterra, era visto nos Estados Unidos, as ditas democracias. Então, assim, a grande sacada é que o que ele critica nesse livro e em outros são coisas que nós vemos, enxergamos em diversas sociedades, em diversos, diversos governos ao longo da história, entendeu? Quando for fazer uma leitura dessa obra, a gente tem que ter isso em mente. Que a crítica não é ao governo X, ao governo Y, ao país X, ao país Y. Não. É uma crítica generalizada à sua maneira, que assim, que não se limita a bandeiras ou fronteiras, mas a atos, a gestos e a ações que, no final das contas, são opressivas pra caralho. Essa é a grande verdade. O Orwell, ele nasceu em 1903 na Índia, que era uma colônia britânica na época, e ele morreu em 1950, com 46 anos, vítima de tuberculose. É engraçado que ele é considerado um dos mais importantes escritores do século XX. 1984 e Revolução dos Bichos vendeu pra caramba, né? Foi um dos livros mais vendidos de autores do século XX, e ele morreu pobre, né? Como muitos autores da época, enfim, ele não chegou a desfrutar financeiramente, falando, obviamente, do sucesso das obras dele. Acho que uma outra curiosidade é que o Orwell teve aula de francês com o Adolf Hulleys, né? Que é um outro autor de livros distópicos, né? Incluindo O Admirável Mundo Novo. Embora eles, não, na época, não existem relatos de que eles chegaram a trocar ideia. A trocar informações, contato, trocar ideias sobre essa... Mandar um zap. Tipo, falar um pouco sobre cada uma sua ideia sobre mundos distópicos. Mas o Hulley, depois que o Orwell publicou, né, o livro 1984, ele enviou uma carta pra ele, enfim, elogiou bastante o trabalho. Então é aquelas curiosidades, né, tipo, enfim, da vida dele. Até uma questão é, o Orwell, ele era de uma família... Essas famílias nobres britânicas que perderam a fortuna tinham mais um título do que dinheiro. Ele nasceu na Índia, depois com um ano ele já voltou pra Inglaterra. Era uma característica até de vários autores que a gente já comentou aqui, o próprio Tolkien, o próprio Arthur Conan Doyle. Vários desses autores, eles têm características muito semelhantes. Muitos nasceram nessas províncias, né, nessas colônias britânicas. Então, é muito da época, né, onde ele nasceu, do momento... Até uma outra curiosidade, né? O George Orwell é um pseudônimo, o nome dele é Eric Arthur Blair. Mudança. E é legal, assim, como curiosidade, também falar do sacrifício que o Orwell aí teve, pra, principalmente pro lançamento desse livro, né? Como a Fer comentou, né? Sim, ele morreu nos anos 50, né? E o livro foi lançado em 48, né? Mas acontece que, além de, obviamente, né, a morte dele ter sido bem recente, né? Com comparação ao lançamento do livro, ele teve um processo muito sofrido pra publicação mesmo, escrita e revisão, né, desse trabalho. Eu lembro de ter lido algum tempo já, tipo, a história realmente por trás do livro, assim, e o pessoal falava que foi um processo bem doloroso, assim. Envolvia a morte recente da esposa, ele tendo que se mudar, a tuberculose consumindo ele, né? Na verdade, ele tava numa corrida contra a morte, porque ele já tinha tuberculose e ele queria terminar o livro antes de morrer, porque pra ele era algo muito importante pros jovens, pra sociedade, essa obra, né? Pelo retrato que ela representava. Então, é legal saber que, além dessa obra assim tão maneira, ainda tem uma entrega muito grande aí do cara que escreveu, né? Bom, já que a gente, então, falou um pouquinho, né, sobre o Orwell, a vida dele é bem interessante, a gente não quis adentrar muito nesta vez pra falar sobre o autor, porque eu acho que a discussão em si sobre a obra vai nos tomar bastante tempo. Bom, Rod, conta pra gente então um pouco o que é a trama central da história, pra gente conseguir entender e começar a falar de diversos conceitos sobre nove línguas, duplo pensamento, crime-ideia. 1984, né? Além de ser um bom ano, né? Um ano cheio de novidades aí tecnológicas e algumas coisas que aconteceram e tal. Ele também é uma obra aí, né? Conhecidíssima, né? Na cultura e literária popular, né? É, criada pelo George Orwell, né? Como a gente comentou. Ele foi também lançado, né? Na data, entre aspas, reversa, né? Então ele foi lançado em 1948. E ele nada mais é do que um romance distópico, né? Nessa obra que a gente conhece o personagem principal que guia a trama, né? O Wilson Smith. Winston. Obviamente o nome dele não foi 100% inspirado pelo Winston Churchill, né? Ele é basicamente uma pessoa que ele tá vivendo, né, nessa sociedade aí distópica, né, com um grande partido que controla tudo e a todos, né, e é muito legal porque essa definição de controle e poder, ela é muito bem trabalhada, né, desde realmente manipulação de massa até manipulação do pensamento, e ela faz menção até algumas coisas assim mais pessoais, né, como invasão da da ideia do indivíduo, né, manipulação do como agir, manipulação de diversas coisas, e tem uma outra faceta também visionária, né, porque ele define e satiriza assim diversas coisas que poderiam acontecer, dada a seguinte situação aí de regimes totalitaristas e que se baseiam aí nessa ideologia aí que ele tá tratando, né. Mas ele é basicamente a jornada do, uma parte, né, na verdade, da jornada do Winston, de como ele afronta, né, toda a situação dele, como ele, entre aspas, aí se rebela e como ele chega a se apaixonar, o que acontece com algumas desilusões também. Então é uma história assim bem profunda e até assim instigante, né, para quem tá lendo, assim. É um clássico realmente da literatura. Bom, eu acho que dentro da história nós temos figuras bem interessantes, né? Personagens interessantes, que é o próprio Winston, né, que ele é um membro do partido e ele tem uma visão das coisas um pouco diferente, mas ao mesmo tempo ele não deixa de estar ali sendo influenciado o tempo inteiro. E eu acho muito interessante o relacionamento que ele tem com o partido, com as ideias do governo, com o Grande Irmão, enfim, e o como ele vai se descobrindo e ele vai tentando entender o que que está acontecendo ao redor dele e o que que ele pode fazer para mudar a realidade dele, né? É muito intrigante isso, porque no começo tu vai vendo, ele vai falando, não, porque eu não entendo determinados conceitos, eu cometo crime ideia, né, crime de pensamento, e ao mesmo tempo ele se deixa guiar por coisas do partido, né? Ele é difícil essa libertação de tu conseguir sair fora, ela é muito complicada. Tu olhar o partido e tu conseguir sair fora daquela propaganda, né? Especialmente porque eles são criados dentro daquela propaganda, né? Tudo é construído de forma a manter viva na cabeça das pessoas a importância do partido, a importância da dita revolução que aconteceu. Poxa, eles são... As pessoas são adestradas pra odiar uma figura qualquer de um traidor, uma figura abstrata, afinal de contas, não tudo que se sabe é o nome dele, sabe que ele é um traidor, e as pessoas são induzidas a manifestar o ódio deles histericamente todos os dias. Tem um momento específico do dia pra isso? 2 minutos de ódio. Essa doutrinação é tão profunda, é tão intrínseca, é tão grudada nas pessoas, que é claro que demora muito até o Winston começar a cortar as amarras. Só que aí ele percebe que as amarras são muito mais profundas do que ele percebeu a princípio. As coisas não são muito menos óbvias do que parecem. De novo, se a gente quiser fazer um paralelo com a nossa sociedade, essa doutrinação, ela nunca é tão escancarada quanto as pessoas pensam. Não é uma lavagem cerebral em que todos viram zumbis. Não, ela é muito mais sutil e ela é muito mais difícil de quebrar. Que é o que a gente vai vendo ao longo do livro. E é legal, né? Porque isso define também o tom daquele personagem, né? Ele realmente ele não é unilateral. Não, eu sou rebelde, tô fazendo isso. Não, né? Tem todo um universo aí que envolve o jeito dele pensar e agir, né? No dia a dia. A própria profissão dele é muito contraditória. Porque, assim, digamos que esse mundo distópico, né? Essa grande revolução, ele é dividido da seguinte maneira. Tu tem o alto partido, né? Que representa mais ou menos 2% da população. E são os membros internos, são os membros de elite do partido. É quem realmente controla tudo. Tu tem os membros do partido externo, que é, no caso, por exemplo, Winston. Ele é do partido externo, né? Ele faz parte do partido, mas ele não tá no alto escalão. Ele é só mais um trabalhador que ele fomenta as coisas que acontecem. E tu tem os proletas, que seriam as pessoas comuns, que são simplesmente guiadas. No caso, o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, que de verdade não tem nada. E a função dele é muito curiosa, porque eu acho que tá muito relacionado com a libertação dele. Ele é incumbido de mudar todos os fatos de tudo que já aconteceu, sempre que for necessário. Então, seja, se foi publicada uma notícia no jornal, só que essa notícia tá defasada, a informação, ela pode ser prejudicial pro partido, chega pra ele, ó, tá vendo? No dia tal, coisa tal, foi publicada tal coisa, muda aí. Quer dizer, nunca é tão claro, nunca diz muda. Ele só diz, olha, no dia tal aconteceu tal coisa. Eles automaticamente sabem o que eles têm que fazer, né? Que é manipular essa informação, trocar a informação e mudar o passado. Que é aquilo que fala, né? Quem controla o presente, controla o passado. E quem controla o passado, controla o futuro. Então, eles têm muito um papel de controle de tudo o que acontece. Então, por exemplo, eles estão em guerra com a Eurásia. Sempre estiveram em guerra com a Eurásia. No meio da Semana do Ódio, né? Que é um evento anual que tem, onde eles basicamente vão odiar alguma coisa. Isso acontece coisa, comigo, né? No trânsito. Durante a Semana do Ódio, o inimigo muda. Eles não estão mais em guerra com a Eurásia, eles estão em guerra com a Lestásia. Mas eles sempre estiveram em guerra com a Lestásia, então tem que mudar tudo. E isso é muito interessante, porque é um conceito de comunicação muito profundo. Porque se ninguém consegue provar alguma coisa... Eu sei que até ontem a gente estava em guerra com a Eurásia, mas amanhã já não vai existir mais nenhuma prova disso. Sim. E se tu não tem como provar, como que tu vai dizer? Não, a gente sempre esteve em guerra. E ele faz esse trabalho de manipulação. Coisas pequenas, às vezes alterar uma data, um nome. Uma porcentagem. Excluir uma pessoa, né? Ou às vezes é algo muito maior. Então ele até tem momentos que ele fala, né? Ele se sente orgulhoso do trabalho que ele faz, porque ele é muito bom no que ele faz. Ele realmente consegue criar pessoas que nunca existiram. Ele cria, ele pega um personagem, ele inventa a história, o pano de fundo heróico pro cara. Enfim, ele constrói um personagem e ele se sente orgulhoso daquilo. Ele sabe, ao mesmo tempo, ele sabe o quanto ele tá manipulando as coisas. E ao mesmo tempo, isso também é uma coisa difícil dele entender e aceitar. E é um processo muito lento dele entender o que tá acontecendo. E ele começar a questionar as coisas que ele faz e tentar... Beleza, o que eu posso fazer pra mudar a minha situação atual? Isso é interessante a gente fazer um pequeno parêntese aqui. Como eu disse, várias coisas têm embasamento histórico. Inclusive a manipulação de fatos, inclusive de fotografias. As pessoas muitas vezes associam a ideia de editar fotos, de montar imagens, acha que é uma coisa muito recente, mas não. Desde quando existe a fotografia, existe a fotomontagem, existe a manipulação, sim, de imagens. A União Soviética fazia isso. Fazia muito. Quando queriam isso, eliminar heróis da história, os caras literalmente editavam, eles foram. O nome lá do cara que o Stalin tirou lá é o... É o Trotsky, o Trotsky, não é? Trotsky, né? Trotsky. Que participou de todo o período glorioso lá da União Soviética junto com o Stalin, né? Tipo, de conquista. É, e acabou morrendo com uma picaretada na cabeça. Na verdade, se a gente pegar o Goldstein, seria o Trotsky. Porque o Goldstein, ele era um dos principais líderes durante a Revolução. E depois ele virou o inimigo do partido. Assim, isso depois a gente vai discutir um pouco mais, que são conceitos meio vagos. Mas eu acho que é interessante essa manipulação do conhecimento, da informação, e o quanto detém todo tipo de conhecimento, todo tipo de informação, porque uma das teorias mais antigas de comunicação, assim, uma das teorias mais importantes do século XX, do começo do século XX, ela fala de quanto quem detém a informação, ela consegue controlar a população como um todo. Então, qualquer regime totalitarista, se ele quiser se manter no poder, ele precisa necessariamente controlar os meios de comunicação. O nazismo fez isso muito bem. Eles tinham o Ministério da Propaganda, e isso foi uma pedra fundamental para o crescimento do Partido Nazista na Alemanha durante a década de 30 e 40. Na União Soviética, os meios de comunicações eram muito importantes para o próprio Brasil. Exatamente. Bem ou mal, um dos principais apoiadores do golpe militar foi um grande veículo de comunicação. E isso é, sim, relevante. Sim. E não vamos necessariamente falar de ditaduras, de governos totalitários. Vamos pensar nos nossos dias atuais. Analise o seu jornal diário e veja como eles colocam as informações. Mudar, às vezes, tu tem palavras que, em teoria, parecem ser sinônimos, mas o peso que elas têm são muito diferentes. Quando tu usa uma palavra em detrimento de outra, tu tá dando peso para aquela informação. E isso é muito relevante. Quando tu usa um nome dentro da manchete, e em outro caso, tu omite esse nome. Sim. Ou quando tu... Uma escolha de imagem que você fatos, faz. Escolha de imagens, escolha de um ângulo. Isso faz toda a diferença. Às vezes tu não... É uma coisa assim, a manipulação, ela é muito sutil. Manipulação não necessariamente é tu inventar fatos. Não necessariamente é tu omitir fatos. É muito mais relacionada à forma como tu conta as coisas. Até porque a gente vive numa sociedade, trazendo para os nossos dias atuais, nós vivemos na sociedade da informação. Então o acesso à informação é muito rápido. Mas justamente por ele ser muito rápido, a nossa atenção é muito mais baixa. A gente presta muito menos atenção no que a gente vê. Então, acho que da mesma forma que a sociedade que o Orwell apresentou, que os estímulos visuais, as informações estão por todos os lados. Mas que informação é aquela? A quem essa informação serve? Como que ela é passada? Todos os no caso da história do Orwell, todas as casas tinham as suas teletelas. Esse nome soa muito feio, mas deixa pra lá. Todas as casas tinham as suas TVs. Vamos pôr assim. Nós tinham vários meios de comunicação e as pessoas eram expostas a informações o tempo todo. Da mesma forma que nós. A gente tá exposto à informação o tempo todo. Mas a gente também tá perdendo a capacidade por ela ser muito rápida, a gente não filtra o que a gente vê. Por ele ser, por aquilo ser muito, ser um volume muito grande, a gente não filtra. Eles não filtravam. Por isso é muito fácil passar uma informação da forma como a pessoa bem entender. Omitir um fato é possível. Distorcer um fato mudando duas palavras da sinopse, da manchete, é muito possível. Que era o que eles faziam. Apesar de não ser uma coisa, muitas vezes, não ser tão escancarado, às vezes é, muito escancarado. Exatamente como era no livro. A importância da comunicação, da propaganda, a gente vê até hoje em países democráticos. Se você for pensar, uma das coisas que o livro apresenta é a ideia do nacionalismo. Todos tinham que se orgulhar muito da Eurásia. Afinal de contas, a grande potência Eurásia, que estava sempre em guerra contra uma outra potência qualquer, e que sempre predominava. Era mais forte, era mais importante. Criar esse sentimento de nacionalismo era criado como? Também por propaganda, também por material de comunicação de massa, que é o que a gente vê hoje na maior parte dos países. Essa ideia de criar um nacionalismo tão forte assim entre as pessoas. Uma parada assim bem legal do livro, que eu acho que dá muito mérito pra ele, eu gosto bastante, assim, às vezes até mais que a história, ou que pelo menos me ajudou a me envolver mais com a história, é que, assim, acho que todo bom livro tem alguns pilares, né, a gente se apoia em personagens, se apoia numa trama e tal, mas uma das coisas, assim, que mais me chama atenção num bom livro é um bom universo, assim, e como ele sustenta aquela ideia que ele tá criando e tá mostrando, né, então, como a gente comentou lá no comecinho do cast, é sociedade distópica, tudo bagunçado, um partido totalitário que comanda tudo, né? Então, o que o Orwell fez? Ele criou diversos, assim, conceitos, né, pra dar mais força aí pra obra dele. Então, o que rolou? Ele criou, tipo, diversos conceitos, assim, que ajudavam a explicar o porquê que aquela obra é tão forte, né, porquê que os personagens sofrem tanto dentro daquele contexto, né. Acho que, assim, vale a pena, assim, começar pelo mundo, né, que nem a gente comentou rapidamente, né. Ele segue um paralelo à realidade até então atual, né, que ele escreveu em 1900 lá, por volta dos anos 40, 50, né. Então tudo seguia, houve a Grande Guerra, né, teve movimentos aí atômicos, né, o pessoal sofreu essas consequências, mas a partir disso, assim, ele inventou um caminho totalmente diferente, né. Então, por consequência de revoluções, guerras e tal, o mundo estava dividido em três grandes nações, né. A gente chama a primeira de Oceania, que ela é basicamente toda a América, né, um pouquinho lá da ilhas da Grã-Bretanha, né, e a parte da Austrália, Nova Zelândia, aqueles arquipélagos que estão lá perto. Praticamente todas as colônias britânicas da época, elas faziam parte da Oceania. Da época ou anteriores, né, ou do passado. É um mundo em que a Inglaterra finalmente formou a grande colônia que eles tanto queriam, né. Um pouquinho da Índia lá, né, comecinho da África também. Aí tinha a Eurásia, né, que é nada mais que a junção da Europa com a Ásia um pouco mais ocidental, né? Então, pegava a Europa quase inteira, a Rússia, passava um pouquinho lá, acho que próxima da Turquia e tal, e fazia fronteira com a terceira grande nação, que era a Lestásia, né? Que aí incorporava que a China. Menor. Isso, menor, e incorporava a China, Japão e alguns outros países aí do Oriente mesmo. E normalmente a África estava em disputa a África, Oriente Médio e o Sudeste Asiático estavam em disputa, porque... Nós sabemos por quê, né? Porque sempre foram alvo de disputa de vários países da Europa por causa da quantidade de recursos e mão de obra barata. E era um argumento também pra guerra contínua, né? Que a gente vai comentar mais pra frente. E aí, o que rola, né? Apesar de serem três grandes nações, as três eram baseadas no mesmo conceito ideológico, né? Totalitarismo pra controlar melhor a população e assim continuar soberano e mantendo a ordem do jeito que eles acham que é mais comum, né? A alta cúpula lá deles, né? E aí, o que a gente vê aí e acompanha dentro da Oceania, né? A história se passa no que era a Inglaterra, né? Se chama, acho que é Pista 1? É, algo assim. Que é onde a gente conhece o Winston, né? E os demais personagens. Seria Londres, no caso, né? E aí, o que rola? Tudo é baseado no grande controle aí de poder que esse partido, né? Ou seja, quem manda tá tentando estruturar pra deixar a população sempre numa situação aí cômoda pra manipulação, né? Então, a gente tem diversos conceitos aí que o Orwell, ele inventa pra fundar isso mais, né? Então, o próprio grande partido, a gente já comentou aí um pouco mais extensamente, é uma sátira a diversas ideologias políticas, né? De certa forma, né? E de como elas poderiam se transgredir, né? Por causa de realmente subversões, né? De como as pessoas interpretam errado, ou como seria cômodo, né? Fazer isso, né? Pega realmente a parte má, né? Dessa ideologia que ele tá comentando. E aí transforma num partido aí totalitário, né? Bem regrado, criando inimigos fictícios ou não, né? O próprio líder, o grande irmão, é questionado se ele existe de verdade ou não, né? Então ele tem diversos conceitos aí que o partido usa pra manter a população. A gente explicou a divisão, né? Então a parte do partido, assim, é pequeníssima, né? Porcentualmente falando, em comparação com a população. Mas mesmo assim, eles têm controle total, né? De um gigantesco aí país, né? Porque a gente hoje tem a versão de país, imagina controlar toda aquela dimensão, né? Toda a América, parte da Europa, ainda a Oceania atual, assim, tudo no mesmo regime, assim. E aí eles têm diversos, assim, conceitos para limitar o ser humano, né? Qual que é a diferença, assim, a coisa mais chocante aí das ideologias aí do livro, né? É como o cara tirava o valor de individualidade, né, da população, principalmente a galera do partido externo, né, que era a que mais estava sujeita a pensamentos e a que mais precisava fazer aquela engrenagem funcionar, né? Então eles eram os mais reprimidos, né? É até conceitualmente, Rhodes, eu acho que a gente consegue ver um pouco o choque de realidade que a gente tem entre o Smith, né, entre o Winston e a Julia, porque o Winston, ele nasceu na época da Revolução. Então, ele lembra, ele tem flashes do passado, ele pegou ainda algumas coisas do passado, antes do partido assumir o governo, e ele pegou essa mudança. Já a Júlia, que é mais nova, ela nasceu dentro do partido. E todas essas ferramentas que o partido criou de governo fazem com que ela acredite que o partido sempre existiu e que ele sempre vai existir. E isso é interessante porque a partir do momento que tu acha que algo sempre existiu e sempre vai existir, você acha que não tem condições de fazer nada pra mudar. Então, ela, por exemplo, ela não era uma pessoa normal, ela se revoltava contra o partido, contra as coisas que aconteciam, mas a revolução dela era diferente. Ela acreditava muito mais em cometer pequenos atos de rebeldia, mas não que isso realmente fosse trazer algum benefício de mudança, ou que isso fosse mudar alguma coisa na sociedade como um todo, e sim algo mais pra ela mesmo, tipo um pensamento muito mais egoísta, porque ela não acreditava que fosse possível eliminar o partido, né? Porque o partido sempre existiu e o partido sempre vai existir. Então, isso é muito interessante, como todos esses conceitos que eles foram criando, eles foram impactados naquela sociedade. Tanto que tem um momento que o Winston fala que era muito difícil de encontrar pessoas mais velhas, porque a maioria das pessoas mais velhas já tinham sido eliminadas, porque quem é mais velho lembra melhor do passado e tem mais dificuldades de aceitar determinadas coisas. A partir do momento que tu já nasce naquele universo, com aquela realidade, vivendo no meio daquele conceito, com teletela, com semana, com 2 minutos de ódio, com aquele passado que é meio imutável, onde tu não consegue confiar em nenhum livro de história, porque tudo é distorcido à vontade do partido, a sociedade realmente começa a se construir em cima desses conceitos do partido. Então é muito interessante a dinâmica entre o Winston, né, que é o personagem principal, e a Julia, que é a namorada dele, enfim. É um conceito um pouco diferente na obra, por diversos motivos. Enfim, mas é bem interessante. Você falando da Júlia, assim, mostra que realmente, né, ela é resultado de todos aqueles recursos que o partido tá usando pra criar realmente essa consciência coletiva deles, né? Então, tem diversas coisas que eles fazem pra suprimir essa liberdade aí, tanto física mesmo, né, das pessoas se portarem, serem livres pra agir de coisa, até mental e comportamental, né, do cara não poder nem ter uma ideia errada, que isso já é considerado lá a crime-ideia lá na história. A ideia de ter uma ideia errada começa daí, né? Mas aí a gente tem diversos recursos aí que ele criou e inventou pra fazer isso. Começa até pelo idioma, né? Eles chamam, acho que na tradução que eu conheci, peguei de nova língua, novilíngua, perdão. Qual que é o conceito? Você com um vocabulário muito extenso, você tá muito mais propenso a pensar mais e conhecer mais e se alimentar aí de maneira positiva, né? E isso é ruim pra eles, né? Porque eles querem a manipulação da massa, eles querem o totalitarismo, né? Eles não querem serem questionados. Então, o objetivo da novilíngua é resumir o dicionário, o vocabulário, né? De forma que os caras tenham que pensar menos e realmente... Na verdade, não é nem que tenha que pensar menos. É que vai chegar um ponto que tu não tem condições mais de pensar. Tu não consegue mais pensar. Porque tu não tem palavras pra expressar determinadas coisas. Isso, é verdade. E a ideia é, se você eliminar ele da língua, você elimina a coisa em questão. Você tem até um determinado coisa. Momento que um personagem que ele era muito envolvido na construção do dicionário, que ele fala, né, que o dicionário de nove línguas era o único no mundo que, ao invés de aumentar, ele diminuía cada ano. Então, eles estavam destruindo palavras e eles colocavam, às vezes, conceitos extremamente contraditórios na mesma palavra. Ou era coisa assim, tipo, pessoa e em pessoa. Porque não era necessário criar um outro termo pra pessoa, né? Então, esse conceito de tu controlar a língua, ele é muito interessante porque ele te permite uma manipulação de ideias, que é algo muito mais profundo. Chega um momento que tu não sabe mais expressar determinada coisa porque tu não tem palavras pra isso. Então, pra fazer isso. A gente sente isso às vezes. A gente quer expressar um determinado sentimento e a gente não consegue porque a gente não encontra palavras que realmente transmitam aquele sentimento. E isso que a gente tem um vocabulário extremamente vasto e rico. Agora imagina numa língua onde o vocabulário está cada vez mais diminuindo. Como que tu vai expressar qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de pensamento e de opinião? Tu não consegue. Você fica limitado. Você cômodo pra caramba pro partido, né? Que consegue realmente esse objetivo, né? Limitar a percepção aí da galera, né? Porque realmente você não consegue se expressar sendo que aquele sentimento, aquela sensação, ela não existe, né? E aí tem até uns exemplos legais, né? Ele dá lá no livro, né? Ele fala que não existe bom e mal mais, né? Se algo existe, então a inversão deveria ser automática, né? Ele diz que eu acho que é em bom, e aí se é muito bom, vira plus bom, né? É, tipo, coisas assim. Ele trabalha assim, bem legal. Sim. E aí dentro desses argumentos aí, dentro desses recursos aí, o que a gente mais tem? A gente tem o conceito de crime-ideia, né? Que é o raciocínio contrário ao partido, e isso é detectado por atitudes antes mesmo de ser cometido o próprio crime, né? Um negócio meio Minority Report aí, assim, de maneira diferente, né? Aí eles observavam assim, desde o jeito que a pessoa se portava nos grandes atos aí, sei lá, nos 2 minutos de ódio, como eles se portavam aí na frente da teletela, né? Que sempre assistia as pessoas e se comunicava com elas, né? Ou então até outras pessoas. Elas eram ativamente espiãs umas das outras, né? O sistema, ele ensinava, se você desconfiasse que o seu vizinho, que o seu irmão, que o seu cônjuge, que seus filhos, que seus pais estivessem cometendo alguma crime-ideia, minava as relações interpessoais para que cada um vigiasse o outro. Tem uma coisa que eu acho, né, que é bem curiosa. Tanto 1984, quanto o Admirável Mundo Novo do Adol Hulix, o que que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas, elas percam o relacionamento familiar, então tu não tem mais um conceito amoroso de família, tu não cria mais laços com ninguém, tu desconfia de todo mundo, só que de formas diferentes. No Admirável Mundo Novo, eles criam um mundo onde a liberdade sexual é muito grande. Isso faz com que ninguém crie afeição por ninguém. Já dentro de 1984, eles fazem com que o conceito de sexo seja algo muito bizarro. Negativo, né, para as pessoas que estão lá dentro. Extremamente negativo. E, ao mesmo tempo, eles fazem com que as pessoas percam essa confiança no outro. Ninguém mais se abre com um amigo. Ninguém mais conversa, ninguém mais tem uma relação verdadeira familiar. Os teus filhos na escola são ensinados a te denunciar caso tu cometa qualquer coisa que aparenta ser um crime-ideia. Isso acontece na obra, depois é bem... Como é que tu vai confiar na tua família? Como é que tu vai confiar no teu filho? Não, é impraticável. Então, é uma forma de manipulação que ela é muito profunda, porque ela tá dentro de cada momento da vida da pessoa. Nem dentro do teu própria cabeça, às vezes, tu tá 100% livre. Exato. Eles tentam tirar tudo que possa trazer felicidade do indivíduo pra colocar o único conceito de felicidade e amor tem que ser pro grande irmão, pro partido e tal. Tirando isso, eles não é conveniente pra ninguém, porque que tenha nenhuma outra forma da pessoa se sentir bem, né? Então, eles são censurados nesse nível mesmo, de não poder conversar com alguém, de não ter um esporte pra relaxar. Acho que eles estão sempre servindo, acho que é bebida barata, né? Pro cara se iludirem aí no dia a dia, né? Deixar um pouco mais fácil essa vida distópica, mas realmente, sensação de amor, de gratidão, de coisa não existe mais, né? O que eles estão tentando excluir. É, tentando excluir a humanidade das pessoas, né? A questão de ver o outro como um ser humano, tirar a individualidade deles. Você não vê o outro como uma pessoa autônoma, com sentimentos, com ideias, não. Você é uma peça no sistema e você tem que ser a pessoa que vigia o funcionamento de todas as outras peças. É até interessante que tem em determinado momento, né, que o Winston fala: eu já estou morto. Eu só não sei ainda quando isso vai se concretizar. Porque ele sabia, desde o primeiro momento, no momento que ele começa a escrever no diário, ele já sabia que ele ia morrer. Ou que ia acontecer alguma coisa com ele, necessariamente. Ele só não sabia quando isso ia acontecer. Mas que ia acontecer era um fato. Quer dizer, ele sabia que não havia opção dele se livrar. Talvez ele conseguisse ficar 1 ano livre, 2 anos livre, mas em algum momento ele ia se entregar. E isso ia ser captado por alguma teletela, a polícia do pensamento. E, enfim, é muito bizarro, porque ele não podia ficar tranquilo nem no sono. Sono, é. Muita gente era presa por causa disso, né? Por falar dormindo, alguma coisa aí contra o grande irmão, contra o partido. Aí você vê o quão impessoal era. Porque eles estão realmente... O conceito lá da teletela é alguém te vigiando 100% do tempo, né? Eles podem não estarem sendo vigiados no momento, mas aquela teletela lá, né, em toda a casa, né? Simula essa sensação de você não tá... É, livre, né? Você tá sempre sob vigia e tal. E até ela te lembra disso, e ela conversa, né? Interage, você... né? Repreende, né? Sim, sim. Você está sendo vigiado. Dentro disso, também nós temos um outro conceito, que é o conceito de duplo pensar. O conceito do duplo pensamento, que é assim, que eu fiquei pensando nele por muito tempo e... Eu acho muito estranho, mas de alguma forma faz muito sentido, porque é o único jeito que eu consigo explicar algumas coisas que eu vejo hoje em dia. Que é a ideia de basicamente de você aceitar duas crenças contraditórias na sua cabeça ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo contar uma mentira e ao mesmo tempo acreditar nela. E esquecer de qualquer coisa que vá contra aquilo. Você sabe que você aceita duas coisas que são mutuamente excludentes como verdade. Exatamente. E você expressa essas duas crenças excludentes como verdades e a outra pessoa vai interpretá-las como verdades também. Eu passei muito tempo sem entender o que, que isso queria dizer. Eu até gostaria de saber assim, o que vocês entendem sobre a ideia do duplo pensar? Como vocês explicariam isso pra alguém? Pra explicar isso, tu precisa de duplo pensar, porque conceitualmente é muito difícil. Na verdade, né, fala que durante o processo de duplo pensamento, tu precisa aplicar o duplo pensamento, porque é muito complexo isso, de tu não acredita em democracia e tu diz que o partido defende a democracia. É bizarro. E, ao mesmo tempo, tu pode até pegar o exemplo dos ministérios, né? O Ministério da Verdade. Ele só come. Na verdade, cuida da manipulação, né? Exatamente. O Ministério da Verdade, ele cuida da manipulação, mas não deixa de ser a verdade que o partido quer que passe. Eles estão contando diversas mentiras, mas que, no fim das contas, são verdades pro Ministério. O Ministério do Amor também é o Ministério do Amor que cuida da tortura. O Ministério da Paz, que cuida da guerra. E o Ministério da Pujança, que acho que só serve pra cortar mantimentos das pessoas, né? Na minha tradução era Ministério da Fartura, que é realmente, ele trata da fome. O duplo pensar, assim, na minha interpretação, é o argumento que ele precisa pra... Que o partido, o autor, usa, né? Pra realmente mostrar de como a massa vai ter a aceitação, assim, de maneira mais natural. Porque é isso, é bem difícil, assim, viajado, mas são duas afirmações opostas, né? Uma não apoia a outra de maneira alguma, mas de certa forma elas estão tão relacionadas que uma acaba infundindo na outra, né? O próprio exemplo aí dos ministérios é belíssimo, assim, pra ajudar o entendimento. Então, no momento que o Ministério da Verdade tá criando a verdade, ele tá criando a mentira. Mas pro partido, aquilo vai ser uma verdade e aquilo que vai ser subtendido. Então tem diversas outras coisas, né? Eles falam do preto e branco, né? Que não existe mais, né? Tá tudo de um lado e do outro, né? Os slogans do partido também entram nisso, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E na verdade, o lema do partido, ele tá muito... A gente consegue perceber muito isso, principalmente ignorância é força, né? Na verdade, pro partido, ignorância realmente é força. Porque quanto mais ignorante é a população, mais... força o partido tem. Exato. No caso deles, guerra é paz, porque quando tu tá guerreando contra um inimigo externo, tu consegue manter, digamos assim, a paz internamente, porque as pessoas ficam mais propensas a ficar pensando no inimigo externo e não pensam em como elas estão mal agora. Isso. Liberdade é escravidão, quer dizer, tipo, o que é liberdade? O que é escravidão? São conceitos muito interessantes do Ministério. E eu acho que a gente pode falar de duas grandes figuras, né? Que, na verdade, elas são mais representações e não necessariamente algo que existe, que é o Grande Irmão. E, ao mesmo tempo, Emmanuel Goldstein, né? Que eles são duas figuras extremamente importantes para a manutenção desse governo. Que o Grande Irmão, ele é a figura do ditador máximo. Ele é aquilo que eu falei já, uma inspiração no Stalin, no Hitler, no Churchill. Então, ele é que representa a máxima do partido. A população deve amar o Grande Irmão. O Grande Irmão é tudo. Mas o Grande Irmão, na verdade, provavelmente não existe. Porque o Winston fala no começo, né? Mas eu não lembro de falarem do Grande Irmão durante o começo das revoluções. Do nada, o Grande Irmão surgiu. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. E o próprio O'Brien, em algum momento, fala que o Grande Irmão nunca vai morrer. Isso, acho que no momento ela questiona, né? Até falando um pouquinho mais à frente, mas e ele fala realmente, né? Que não vai morrer porque é isso, não, é ideologia, né? O que representa o partido. E ele tá muito atrelado a essa necessidade que tu tem de criar uma figura pra virar ídolo. Vocês podem notar, grandes ditaduras, exatamente, grandes regimes totalitários têm sempre uma figura máxima de importância. Stalin, Lenin, Hitler, Mao, ou da Coreia lá, a família lá dos coreanos lá, da Coreia do Norte. Os Kim Jong-un, exatamente. Inclusive, tudo isso que a gente falou, gente, a gente acha que tá muito longe, não. Isso é basicamente Coreia do Norte. Inclusive, a questão de ter telas em todas as casas, no caso são aparelhos de rádio que não podem ser desligados, o culto ao líder. A manipulação da informação, né, muda toda a história. A Coreia do Norte é basicamente um live action do 1984. E assustador. É extremamente assustador. Mas a gente percebe, tudo que a gente tá vendo aqui são elementos que ajudaram a construir governos ao longo da história da humanidade, né? Você centralizar ao redor de um líder, de um símbolo, é quase uma coisa meio messiânica, né? Você escolhe um herói e as pessoas vão se reunir ao redor daquele herói e vão fazer tudo que aquele herói quer. E ao mesmo tempo, tu cria um inimigo. Porque o inimigo, ele é importante. Precisa ter também um inimigo. Tem que ter essa figura de um inimigo. Porque se tu não tem a figura de um inimigo, pra onde as pessoas vão direcionar o seu ódio? Se tu não tiver esse inimigo, elas vão começar a direcionar pro partido. Não pode. Então, tu cria também a figura do Emmanuel Goldstein, que ele era o membro do partido e que se rebelou e que agora é o líder da confraria, que é o grupo que tenta combater o partido, e daí volta e meia tem membros sendo presos e que confessam diversos crimes e não sei o que, enfim. E na verdade isso não existe. Dizem que ele, provavelmente o Emmanuel Goldstein, ou ele já morreu ou ele nunca existiu, e que ele fica como aquela figura só para as pessoas direcionarem o seu ódio. E isso também é muito comum, né? A gente tem esse hábito de criar o inimigo. As grandes sociedades, pro Hitler, os judeus representavam esse inimigo. Na União Soviética, para Stalin, os capitalistas representavam isso, esse inimigo. Nos Estados Unidos, e os comunistas. Os comunistas, exatamente. A galera aqui no Brasil mesmo adora ficar falando de Foro de São Paulo, gente, pelo amor de Deus. É uma ponta ataca a outra, né? É foda isso aí. Por favor, mas né? Mas isso aí, toda vez é exatamente esse conceito que a Fer comentou. Pra você ter um grande mote, aí você tem que também ter um grande contra, né? Isso acontece em tudo. Religião, política, sei lá, até entretenimento, né? A gente tem esse tipo de... E a própria dinâmica, né, das três nações, né, a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Na verdade, a guerra não é uma guerra de conquista. Ninguém tá tentando conquistar o outro. Tanto que as alianças e os inimigos mudam constantemente. Em determinado momento, a Oceania está em guerra com a Eurásia. Na verdade, quando começa a história, a Oceania está em guerra com a Eurásia e é aliada da Lestásia. E no meio da história muda. A Oceania está em guerra com a Lestásia e é aliada da Eurásia. E é até engraçado que no momento que, por exemplo, muda, tá um membro do alto partido discursando, enfim, porque estão na semana do ódio e tudo mais, e toda a cidade tá com bandeiras, tá com cartazes contra os eurasianos, enfim, blá blá blá. E no meio do discurso chega o cara tá falando, chega um papelzinho pra ele, e que provavelmente dizia que mudou o inimigo, ele nem para o discurso dele, ele já começa a dizer que a Lestásia é o inimigo. É muito engraçado, porque no livro o Winston fala, né, ele nem mudou o tom, ele não perdeu a frase, ele só falou que mudou o inimigo, e as pessoas não perceberam. E do nada, elas olharam os cartazes e, nossa, mas nossos cartazes estão todos errados, isso é culpa dos membros da confraria, o Emmanuel Goldstein está tentando nos prejudicar externamente. Quer dizer, eles estavam há meio segundo atrás, ouvindo um discurso de ódio contra a Eurásia, na mesma frase, mudou o inimigo e eles não se deram conta. Exatamente. Né? É, de tão profundamente condicionados que eles estão. Então, isso é impressionante. Nós vemos isso hoje. É muito fácil você criar um inimigo. É muito fácil você destruir uma pessoa publicamente. Sim. Porque é justamente uma tendência que a sociedade tinha na época e tem hoje, de exacerbar sentimentos negativos muito rápido. Com um nível certo de treinamento, você consegue, de fato, fazer isso. É só, se a gente pegar um pouquinho, pensar na nossa história, A gente percebe que até hoje as pessoas têm medo de inimigos desconhecidos, só porque foram ensinadas que eles são horríveis e não sabem nada, certo? Até hoje você encontra pessoas procurando comunistas embaixo da cama. Comunistas comiam criancinhas. Exatamente, com batata ficava uma delícia. Mas enfim, a verdade é que isso é uma coisa que o Orwell soube interpretar bem, não foi só uma análise de sociedade, é uma análise humana. Como as pessoas lidam com as coisas. As distopias, no geral, funcionam porque as pessoas deixam elas acontecerem. Sim. Entendeu? É um traço em comum, assim, se você pegar 1984, se você pegar Admirável Mundo Novo, é muito mais fácil as pessoas irem com a massa do que, de fato, elas quebrarem as coisas, quebrarem a ordem vigente. Justamente porque as classes dominantes se garantem que não vai ter reação. Que se tiver uma reação, ela vai ser esmagada, que era o que acontecia. É até engraçado, né, que um conceito que a gente tinha falado anteriormente, onde as pessoas, elas perdem os laços umas com as outras, eles ajudam a criar as impessoas, né? Na verdade, tem muitas pessoas que são vaporizadas. Pessoas que simplesmente desaparecem por algum motivo, por terem cometido algum crime ideia. Normalmente, pessoas que são presas vão pro Ministério do Amor, enfim, e acabam sendo mortas. Pessoas são vaporizadas. E do nada, a pessoa simplesmente some, todos os registros daquela pessoa some. Não existe mais nada dizendo que aquela pessoa existiu em algum momento. E como não existe nenhum tipo de ligação afetiva, não existe ninguém para sentir falta daquela pessoa. Vocês já pensaram nisso conceitualmente? Quer dizer, um dia tu vai simplesmente desaparecer e ninguém vai nem se lembrar que tu realmente existiu. Ninguém vai questionar, mas onde é que o fulaninho foi parar? Não, aquela pessoa simplesmente desapareceu. O nome dela foi apagado da listinha. Não existe mais nenhum documento, nenhum relato sobre ela, nenhum registro. E pronto, a pessoa evaporou. Tanto que o termo que eles usam, a pessoa foi vaporizada. Gente, isso é tão bizarramente cruel. Um dos conceitos mais assustadores desse livro. Isso é... É totalmente contra o conceito de humanidade legado, né? A verdade é que as pessoas perdem o senso de si. Você deixa de ser um indivíduo, você deixa de ser um ser humano. Você, como eu falei, você se torna apenas uma peça de um sistema muito maior do que você. Em que você pode ser substituído e você perde a sua identidade. Você não é uma pessoa. Mesmo os que de alguma forma conseguem viver a vida toda sem cometer nenhuma crime ideia, nascem, vivem, morrem de velhice, sei lá. No fim das contas, essas pessoas... Caso seja de interesse de apagar o legado da pessoa, qualquer que seja esse legado, ele vai ser apagado. Porque nenhuma daquelas pessoas é de fato uma pessoa. Nenhum daqueles indivíduos é de fato um indivíduo. E é até curioso, porque assim, como eu acho que eu mencionei por cima, esse mundo, ele se divide entre os membros do alto escalão do ministério, os membros do alto escalão do partido, os membros do partido externo, né, que são essa classe meio baixa, que é onde o Winston ele tá posicionado, e tu tem a classe baixa, que são os proletas, né, que são os trabalhadores de fábrica, são os comerciantes, são as pessoas comuns, e que é engraçado, porque o partido, ele não se envolve muito com essas pessoas. Essas pessoas, elas têm a liberdade de continuar a vida delas, então, eles... Mantém seus relacionamentos, eles casam, têm filhos, enfim, trabalham. Só que são pessoas extremamente pobres, pessoas ignorantes, pessoas que dificilmente elas pensam além daquele mundinho que elas vivem. É tanto que aquilo era ruim antes da Revolução, continuou ruim igual. Tipo, não existia uma grande diferença com ou sem o partido no governo, né? Embora o partido adore dizer que tudo está... incrivelmente melhor do que estava no passado, né? Mas o Winston, constantemente, ele fica falando, se a gente tem alguma esperança, a esperança deve vir dos proletas, né? Porque eles são os únicos que não estão tão manipulados pelo partido. Eles têm, pra não dizer que eles não estão, não existe manipulação, claro que existe, né? Mas ela é feita de um jeito que, de novo, é muito familiar. É feita por entretenimento de massa. Sim. Por filmes. Pornografia. Eles criavam as pornografias. E era assim, engraçado. O ministério cria pornografia. E os proletas acham que estão pegando algo ilegal. Mas na verdade, tipo, é algo que o governo fornece justamente para uma satisfação. E a própria entretenimento, a música. É engraçado, Dri. Tem a Júlia, ela trabalhava no departamento de ficção. Departamento de ficção. Sim. Que eram máquinas que construíam máquinas. A ficção, gente. Pelo amor de Deus. Eram máquinas que, assim, faziam tanto as músicas, os... Tudo isso era feito por máquinas, né? Inteligência computacional. E as pessoas estavam satisfeitas com aquilo, né? Aí a gente percebe que, na verdade, o que o governo fazia era dava pra população o que ela queria, né? É o panis et circenses, só que com menos pão do que o pessoal das classes mais altas. Muito que, inclusive, a ideia do panis et circenses está presente em várias distopias. Sim. Então, assim, a história nos mostra que muitas vezes a esperança da mudança está de fato nas classes trabalhadoras. Mas o governo não estava simplesmente largando elas, estava só... tinha se blindado de uma forma que sabia que não tinha com que se preocupar, né? E a gente, se a gente for ver conceitualmente, gente, a gente vive nisso? Sim. A gente se distrai tanto, e eu falo por mim, com entretenimento, não que isso seja ruim necessariamente, mas a gente muitas vezes está distraído com entretenimento que a gente se perde e esquece que existem outras coisas que a gente deveria estar analisando. E assim, não criticando, eu acho, porque entretenimento ele é importante, sim. Ele, enfim, por questões de até de saúde mental, vamos dizer assim. É. Mas isso não muda o fato de que a gente muitas vezes se perde no entretenimento e esquece de olhar um pouco além disso, né? É só tu ver o que as pessoas mais valorizam em notícias. Entretenimento é sempre os canais mais visualizados, é o que as pessoas mais perdem tempo discutindo e debatendo. Então... Exatamente. Nós somos ensinados realmente a uma coisa histórica. Né? A gente é distraído dos nossos problemas porque quando a gente se distrai, a gente não briga por eles. Sim. Entendeu? É muito mais fácil manter as pessoas calmas dando alguma coisa pra elas se divertirem e desvia a atenção. Gente, nós estamos vivendo uma época assim. A gente não precisa ir muito longe, não precisa olhar muito longe. E não tô falando de Brasil, tá? É legal a gente enfatizar que isso não é simplesmente... Isso não é só falar do Brasil. Isso é uma tendência mundial. Com certeza. Isso é uma tendência de qualquer país. Porque é o jeito mais fácil de desviar a atenção dos problemas deles. Isso não é uma coisa só de agora, é uma coisa que acontece sempre, desde sempre na sociedade. Império Romano já fazia isso. É muito comum isso, né? E é uma técnica que deu muito certo. Ainda está dando muito certo. Eu acho engraçado, assim, a gente tá conversando, assim, de uma porrada de coisas, assim, que envolve a obra, quanto em suma intelectual a gente gera, né? Só de analisar o que o cara escreveu, o que o cara analisou, o que o cara satirizou, mas a gente nem caiu no mérito, assim, da história mesmo. E às vezes eu acho que nem faz sentido realmente a gente passar pra história, porque a história, né? O romance, os acontecimentos, eles estão lá pra, acho que a experiência individual do leitor mesmo, o cara vai ler, vai acompanhar lá a jornada do Winston nesse mundo, vai conhecer a Júlia, vai conhecer os demais outros personagens, como eles interagem, né, entre si, mas isso é o de menos, assim, eu gostei bastante da gente ter focado nisso aqui, nos conceitos, nas preocupações e principalmente, né, uma coisa que eu queria falar, do legado, né, desse livro aí, né, quanto ele influenciou e influencia as pessoas, né, no bom e no mau sentido, né. Exatamente. É muito legal, assim, a gente hoje, né, tem uma obra aí criada em 1948, de novo, vou falando a parada que eu te falei agora há pouco, né, mas que hoje, em pleno 2016, ela faz total sentido e 2000 fazia sentido, em 94 5 fazer sentido, nos anos 70 talvez, 2030 quem sabe, não sei, então, e assim, é até assustador, né, você vê todos esses conceitos aí, estão hoje aqui é subentendidos na sociedade, né, então até de maneira às vezes até intrínseca, né, se a gente perceber mesmo assim, existindo e o negócio tá todo aí, ó, formalizado, escrito e explicando realmente aí por que que existe a guerra, por que que a galera convém por isso, assim, acho que se eu deixaria aqui uma recomendação final aí minha sobre a obra e tal, é realmente isso, assim, pra abrir a mente de quem ainda não teve essa oportunidade de dar espaço pra trás e entender um pouquinho aí todas essas situações aí que a gente convive hoje e tal, assim, acho que fica o principal, acho que estímulo intelectual, assim, esse é um livro que ele apesar aí de todos esses pensamentos políticos, filosóficos e tudo mais, ele é um livro mediano, assim, de ler, no sentido de dificuldade, ele é uma leitura bem assim, pesada, principalmente por causa desses temas, mas ele é um livro, assim, principalmente por sua história, assim, é prazeroso de ler, é isso. Tranquilo. A história é pesada demais. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu fiquei mal pra caralho quando eu li esse livro. É um livro que vai te deixar mal. Já vai preparado. Ele vai deixar você se sentir. Não gosta. Não tem como ficar feliz com um livro desse. Mas a leitura dele é tranquila. Os termos que ele usa não são fáceis de entender. Não tem palavras muito difíceis nem nada. O livro não é um livro tão longo assim também. Não é um livro gigantesco. E você então, tá de desculpinha aí. Ele foi traduzido pra 65 línguas, países. Então, você vai achar o seu. De ler, por favor. É um dos livros mais traduzidos, por sinal, de um único autor. Para outras línguas, é bem interessante. Sim, exatamente. Sim. Uma coisa que o Rods comentou, né? A gente realmente não focou tanto em ficar falando da narrativa como um todo. A gente não vai ficar falando muitos conceitos, acho que a gente pincelou algumas coisas, alguns fatos isolados da história, mas tem coisas muito interessantes, plot twists, coisas diferentes. Eu acho que é muito interessante acompanhar essa evolução do Winston, né? De como ele começa a abrir o pensamento dele, ele começa a se questionar, a questionar o partido, a tentar ver o que ele poderia fazer. E até o final, que eu acho um final extremamente surpreendente, né? O que eles conseguem fazer no final, e desesperador. Né? É um final desesperador. Desesperador, gente. Acho que de todos os livros que eu já li, o 1984 foi o que teve o final mais doído, mais sufocante de todo, sério. É um final que realmente é muito bad, muito bad. É claro que hoje a gente não vive exatamente em 1980, no livro, né? Não é esse mesmo universo. Não. Não tem ninguém aqui tentando tanto destruir famílias e não sei o quê. Ninguém tá tentando destruir nenhuma relação interpessoal, mas a gente tem muitas coisinhas assim mais sutis que a gente consegue ver, né? Então, eu quando li 1984, eu lembro que é aquilo, tu fica meio aterrorizado, né? Tu fica meio em choque. Olha as coisas, os conceitos, o que eu tenho que cuidar e não sei o que. E é uma daquelas leituras que ela abre, né, o teu olho, abre a tua mente pra enxergar além de um universo pequenininho, assim. E eu gosto de pensar que eu me sinto um Winston sempre que eu olho determinadas coisas e eu consigo enxergar além. Não, nem sempre, né? Tem vezes que, gente, a gente é tão manipulado que tem vezes que a gente não percebe que está sendo manipulado. Mas sempre que eu consigo enxergar um pouco além de algumas coisas, eu me sinto feliz. Eu confesso. E acho que isso é um exercício que é constante. E se a gente dormir no ponto, a gente já foi, já era, já perdeu o time. Então a gente precisa fazer esse exercício de leitura, compreensão, entender o que tá passando, o que estão falando, o que estão me dizendo. Porque isso é uma das principais formas da gente se manter livre. É ter o livre pensamento, que é o que eles tentavam tirar das pessoas. Ninguém mais tinha livre pensamento. Então, são conceitos muito interessantes do livro. Eu acho que é um debate que ele pode ser continuado por muitos e muitos anos. É um livro que acho que ele vale a pena ler em uma determinada idade, depois fazer uma releitura quando for mais velho, quando tiver outra compreensão de mundo, enfim. A grande coisa que ele traz para um leitor à primeira vista, e eu acho que é o principal, é desconforto. Sim. O desconforto que ele traz é porque ele é extremamente reconhecível. Muita coisa lá, você vai reconhecer das suas aulas de história, ou você vai reconhecer do seu Facebook, ou você vai reconhecer de algum lugar. E o fato de... Acho que pra gente ler hoje em dia, considerando que a gente vive numa sociedade extremamente vigiada e que, inclusive, uma das coisas que é mais chocante é você pensar que um dos conceitos do livro foi usado justamente pra ser uma das coisas que o livro critica, que é a ideia do Big Brother, que se tornou o primeiro dos grandes reality shows. E a nossa sociedade de reality shows, de voyeurismo, de saber a vida alheia, de estar sempre absorvendo informação e transmitindo informação pessoal, é o mundo em que a gente vive hoje. Então, quando a gente lê esse livro, a gente se sente desconfortável porque a gente reconhece muita coisa. E talvez esse desconforto, pra mim, é o sentimento mais importante que ele desperta. Com certeza. Porque quando você tá desconfortável, você tá em posição de mudar alguma coisa. Quando você tá desconfortável, você sabe que alguma coisa tá fora do lugar. E quando você sabe que alguma coisa tá fora do lugar, cabe a você fazer alguma coisa que esteja a seu alcance pra tentar transformar aquela situação, entendeu? Então, assim, eu acho que não tem um jeito certo, não tem uma interpretação certa desse livro. Tem gente que vai falar que ele é uma crítica aos sistemas socialistas, tem gente que vai falar que é uma crítica a qualquer coisa. Pra mim, ele é uma crítica ao totalitarismo. E é o óbvio, ele é uma crítica totalitária, aos sistemas, aos regimes totalitários. Mas, acima de tudo, ele é uma crítica a sociedades de controle. Qualquer tipo de controle. Seja o controle das atitudes, seja o controle dos pensamentos, seja o controle dos sentimentos. Então, assim, quando a gente lê ele sob essa ótica, quando a gente lê ele com essa crítica, a gente começa, talvez, a pensar em formas de como nós podemos mudar os nossos pequenos grandes irmãos da nossa sociedade de hoje em dia. A gente tentar se blindar deles, ou tentar subvertê-los, ou tentar derrubá-los, fazer alguma coisa assim. Ou tentar se adequar a eles, às vezes, infelizmente. Como eu falei, não é uma leitura que te deixa feliz, você não vai ficar feliz lendo esse livro, certo? Mas é uma leitura importante, principalmente na época que a gente tá vivendo, com tudo que tá acontecendo no Brasil, com tudo que tá acontecendo no mundo. Quanto mais preparado a gente tiver pra ler criticamente as coisas, e esse livro nos ajuda, ele é uma certa aula de como interpretar criticamente as informações que a gente recebe. Quanto mais crítico a gente se torna, quanto mais incisivo na nossa busca pela verdade, na nossa busca pelos fatos, mais protegido a gente tá contra pessoas que vão querer decidir as coisas por nós, certo? Por isso que é uma leitura importantíssima pra hoje. 2016, esse livro nunca foi tão atual, e o fato de ele ser muito atual me assusta muito, me assusta demais saber que a gente tá mais perto de certas coisas do livro do que a gente gostaria de estar, mas é justamente por a gente saber que essas coisas estão aí, que a gente pode ter nas nossas mãos alguma forma de tentar mudar isso. É, eu vou deixar minha dica do olhinho. Leia muito, questione mais ainda e beba muito líquido. É isso é importante. Deixa pra todo se hidrate. Mundo. A gente ia falar sobre os filmes, mas, gente, a discussão foi tão interessante que acho que nem precisa. Tem filme. Assista se quiser. É isso aí. Mas se, eu vou só dar uma mençãozinha pro filme, assim. Ele é uma maneira muito legal de você estender o que você teve no livro, assim. É, pra quem não só vê o filme, ele vai perder muita coisa. Conceitos dados aqui, uma ideia, coisas são muito melhores trabalhadas no livro. Mas a experiência do filme ainda é muito boa, assim, pra questionar, mostrar quão pesado é aquele ambiente, né, que o Orwell lá criou, tal. Acho que fica realmente a dica, assim. E aí, por fim, eu queria deixar também aí de menção honrosa aí, como a gente sempre faz aí, as referências e influências, né, que essa obra deixou. A gente comentou lá no comecinho, né, que tem diversos filmes aí, filmes e livros, perdão, e outras obras que são influenciadas pelas sociedades distópicas e tal. A maioria dessas que passam pra situação distópica e tal, tem um pouquinho de influência assim, em 1984. Dá pra citar, tipo, no videogame, um livro, a Adri comentou alguns bons exemplos, né, o Divergente, os Jogos Vorazes, o próprio Tempárias também, né, o próprio Admirável Mundo Novo e outras distopias aí que também acontecem de maneira paralela, assim. Videogame, a gente tem uma porrada de coisa também que acontece, uma parte lá do Fallout, BioShock, pô, é influenciadíssimo, né, e é uma obra que eu gosto demais, o Half-Life 2 lá, que a galera tá toda, como que fala, ambientadona também, no negócio controladão, acho que Portal tem um pouquinho dessa vibe, assim, então tem muita obra legal, a Fer comentou lá, o V de Vingança lá do Alan Moore, pô, bebe demais essa fonte aí, a gente tem puta, muita coisa aí que toma essa influência, né, e o mais famosão é o próprio Big Brother, do BBB, que realmente é o conceito contrário, né, o cara não assume lá o holandês criou, mas ele tem uma influência tão legal assim no livro, e na verdade ele é usado pra fazer o contrário, né, ele é utilizado pra controlar a massa e realmente entreter e tal, conceito inverso bem engraçado assim, né, mas acho que é isso aí, galera, assim, é realmente corram atrás, assim, é uma leitura divertidíssima, assim, pra quem quer um insumo intelectual, né, quem quer buscar isso, então acho que divertidíssima não foi a palavra legal, assim, mas é uma leitura completa, na verdade, pra quem tá buscando isso. É uma experiência boa. É, ele é um livro que a leitura dele é mais profunda, ele não é uma leitura tão simples, assim, acho que tu não vai ler numa tarde, não, porque tu precisa respirar fundo, às vezes, durante a leitura. Isso. No geral, é isso aí, galera. Também não tenho muito mais a dizer, não. É, não. Falou, acho então. Que leiam, assistam, pensem. Acho que pense, repense tantas vezes quanto forem possíveis. É o essencial pra esse livro. Tanto que o maior crime da história é o crime de pensamento. Então, cometam esse crime o tempo inteiro, gente. É isso aí. Enquanto ainda não for crime, gente, pensar é fundamental. Porque quando você não pensa... As pessoas você não pensam por você. É, aí você não vai ficar feliz. Se tu não tá pensando, alguém tá pensando por ti. Pode ter certeza. Exatamente. E tu vai, de algum momento, ser guiado. Então pense por conta própria. Beijo, exato. Gente. Boa semana. Beijo, obrigada, galera. Por até mais. Ter nos acompanhado. Tchau. Desculpa pelo atraso do cast. Tchau, tchau. Falou, valeu. Tchau, tchau. Take us away from here. Protect us from the fire. to let me know. Should I stay or should I go? E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Seixi. Que é o Jim, como dizem, antes tarde do que nunca. Oi, é meio atrasado essa gravação, mas vamos logo, que daqui a pouco tem Masterchef. Vamos rapidinho. Tem Masterchef. Pois é. Ok. Eu preciso me ver na TV, vamos lá. Eu preciso se preparar, né? Claro, fazer claro. Da maneira. Mas começando aqueles nossos recadinhos de sempre, né? Pra você que escuta o nosso podcast via iTunes, via feed, via algum agregador de podcast, qual é o nosso site, Jim? O nosso site é o www.projetox.com.br. podcast.com.br. E pra você, jovem, que tá aí parado, quer mandar um e-mail, falar com a gente, participar do podcast de certa forma, qual é o endereço, Seja? Mande e-mail para o contato@projetoxpodcast.com.br. E Jim, e para o pessoal que quer seguir a gente no Facebook? Pra você seguir a gente no Facebook, é só você ir lá no Facebook, escrever facebook.com/projetoxpodcast. E também tem o nosso grupo, que o Seja vai falar, porque eu não decorei. É o grupos.projeto.x.br. Podcast. E pros stalkers de plantão, Seijo, o que você sugere pra eles? Sigam a gente no Twitter, no @projetoxpodcast. E pra finalizar, Odin, pro pessoal que ainda quer mandar perguntinhas para o nosso podcast aniversário, o que, que eles podem fazer? Eles podem mandar uma perguntinha pro ask.fm/projetoxpodcast ou o mepergunte.com/projetoxpodcast, que impressionantemente ainda dá tempo. Dá. Quem diria? Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Não muito, mas tem. O único recado dessa semana é que saiu na semana passada o J-Wave 311 falando sobre o I'm Home, né? Esse dorama é muito legal e eu participei lá com o Juba, com o Sasuke, comentando sobre tudo esse dorama que eu gostei bastante. Muito legal, vamos lá. Link na postagem. É isso aí, link na postagem. O nosso primeiro e-mail é do Rafael Tyran, com feedback do último podcast que foi da franquia Borne. Nossa, que cast épico. Melhores casts do PXP em 2016. Amo essa franquia e aqui consagrou o Matt Damon no cinema, apesar de eu ter conhecido o primeiro e o segundo filme ainda nas locadoras. Assisti o Ultimato Borne no cinema e foi um dos melhores filmes de ação do ano que ele saiu. Assisti todos os filmes da franquia Borne e realmente o que menos gostei foi o do Legado Borne, por ter muita narrativa, pouca ação, pouca profundidade na história. Nunca li esses livros, pois nunca os vi em livrarias convencionais, mas fico surpreso com livros de mais de 15 anos de idade influenciar com filmes no início do século 21. Pois é, cara, pois é, realmente. Esta é a minha franquia favorita, pois seu realismo e profundidade da trama e os personagens secundários têm uma relevância e não só um foco total no protagonista Jason Bourne, que é muito inteligente. As personagens femininas, além de belas, são personagens que sinto que o Bourne consegue construir ligações com elas, como se gostasse delas, sentisse suas mortes, e não meras peças para a história andar como em outros filmes de ação. Acho que as mortes na história bem encaixadas me faz sentir bem ligado ao personagem protagonista. Os efeitos especiais e a história têm pouquíssimos furos, sua trama é bem atraente e nunca tinha ouvido falar antes desse filme de 1988. Assista, é interessante. Eu deixei o link na postagem lá pra poder ver esse filme. As cenas de luta são muito boas e atraentes e realistas. Cenas de perseguição dão um bom gás no filme e tudo isso faz com que os filmes Borne sejam meus filmes favoritos da Universal no século 21. Porra! Curioso que no final do segundo ou terceiro filme revela o nome civil do Borne e sua data de nascimento. O David com o sobrenome Webb, e aí ficou uma ideia de que ele poderia ter origem australiana ou inglesa. O terceiro filme ter ganho 3 Oscars é algo que me deixou bem feliz, pois só descobri isso em 2010, bem depois do filme ter saído no cinema. É, foi o único da franquia que ganhou o Oscar, né? Pra ver como ele é bom mesmo. As cenas filmadas ou o que acontece em outros países, como na Índia, realmente parecem bem realistas e serem filmadas nos países que eram ditos nos filmes. Fico surpreso também como Matt Damon não aparenta a idade, pois no primeiro filme ele tem 32 anos de idade, mas aparenta ter menos de 25 anos. E no Ultimato ele tem 37 anos e parece ter no máximo 31 anos de idade. E agora no último, ele, o ator, já estará com quase 46 anos. É verdade, tá velho. Só não vou falar de tudo que gosto dessa franquia, pois daria um e-mail de 40 linhas ou mais e resolvi dar uma enxugada. Ainda bem, cara. A gente agradece. Bom, acho que pelo que vocês falaram, a franquia Borne tem tantos livros quanto o Discworld do 007, né? Espero que o quinto filme tenha boa participação do Matt Damon, mas espero que a franquia Borne não fique tão grande como Velozes e Furiosos e 007, que tem mais de 7 filmes. Eu acho que não vai chegar tanto, viu? Pelo menos não com o Matt Damon, né? Talvez continue com outro ator lá, que foi o Jeremy Renner. Não sei. É, mas espero que não dure tanto também, não fique muito grande. Mas é uma franquia que eu gosto bastante. Acho que tá vivo, né? Ou seja, pra ver o último. Antes que ele não consiga mais correr, né? Fazer ação daquele jeito. Ele finaliza o e-mail dele falando assim, ó. Meu chute para o cast 199, que quase sem dicas, é um cast sobre Super Sentai, pois tem um filme de Super Sentai que tem número 199 no nome, ou um cast sobre a década de 90, pois todos os anos da década de 90 começam com 199. Não, não, é, não, infelizmente. É isso, é isso. Eu sei que o Dick falou que é um número legal, cara, mas não é essa ideia. É. Não é, tá bom, Rafael Taramão, mas valeu por todo esse seu e-mail grandão sobre essa franquia que você adora. Muito legal, muito interessante. Valeu por tudo. E o próximo e último e-mail é do Johnny Pereira. Confesso que nunca me interessou esses filmes de espionagens. 007, Missão Impossível, até mesmo os da franquia Bourne. Não me chama a atenção. Não posso dizer que se são ruins ou são bons, porque ainda não vi. Mas vocês falando de um jeito tão empolgante, pelo menos esse podcast, vou ver se consigo também ler os livros. Ó, muito bom. E sobre o ator, eu acabei de ver outro filme que ele participa, que é Os Irmãos Green. Muito bom. Olha, eu não sabia disso. Sobre franquia Bourne inteira e 007 de forma geral, só tenho uma coisa pra falar, Sage. Diga, e lá vem. Não vi e não gostei. Ô, louco, ô, louco. Ok, tá bom, não tem problema. Eu acho muito chato, cara. Eu acho 007 um porre. Franquia Bourne, eu nunca parei pra tentar ver também, mas deve ser a mesma coisa. É questão de gosto, né? Entendo, não tem problema. É assim. Não, não tem problema. É isso. Valeu, Johnny Pereira, pelo seu e-mail. Valeu. Muito obrigado. Vamos falar também que quem acertou as dicas foi só o Pablo Neves, que ele conseguiu acertar aquela dica improvável do Jim. Era um número maneiro. Olha, pra caramba. Até que dava, vai. Não era tão difícil. Podcast que vocês acabaram de escutar sobre o livro 1984, do George Orwell. É isso. Yes. É isso aí. E um abraço aí pra quem comentou, o Rafael Taira e o Francisco das Chagas. Abração aí pra vocês. Pois é, pra fechar essa caixa de entrada, falar das dicas, a próxima não vai ter dicas. Ah. Não, vai ter sim uma dica. Lá vem. Só lá que vem. Vai um aviso, porque a gente se embolou no cronograma e ele vai atrasar de novo. Olha aí. E a culpa é um pouco minha, porque sou eu que edito. Mas calma lá, que é o podcast 200, então... É um podcast tema, 200. É um tema bem legal, que vocês vão gostar. A única coisa que eu posso falar de dica que eu posso dar do podcast 200 é uma coisa foda que marcou a vida de muitas crianças e é o 200, então tem que ser alguma coisa grande. Pois é, então esperem aí. Essas são as dicas, é. Aguardem um pouco de atraso, mas vai chegar, tá bom? Vai chegar, é, isso aí, mas vai ter. Bom, então galera, muito obrigado por escutar esse caixa de entrada, continuem mandando mais e-mails, continuem comentando, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, e é isso, né, gente? É isso, né? Não, tem mais uma coisinha muito importante aí que você tá esquecendo. Eita, lá vem. Vocês, ouvintes, sabia. Têm a missão sagrada de espalhar a palavra. E como vocês fazem isso? Vocês vão pegar esse podcast ou qualquer podcast nosso que vocês gostam e vão indicar para dois amigos e fazer eles escutarem. Mas tem que fazer, tem que ter certeza que eles vão escutar. Se você falar assim, olha aqui, e eles nem abrirem o link, não conta. Ok, entendido, galera. Vocês escutaram, né? Então, valeu, galera. Falou e até semana que vem. Semana que vem, abração. Falou. Tchau, tchau.